Trigo o caminho do sol, lindas flores em um jardim, emoção no ar, seu amor em mim caminhar. Ondas vêm e vão me mostrar que nada na vida é igual. Entre o bem e o mal, você deve e pode optar. Vejo as crianças a sorrir, paz na terra aos homens de bem. Basta um passo dar para tudo então se transformar.